Palestra realizada na União Espírita Cristã, no dia 3 de fevereiro de 2015, tema, Parábolas de Jesus, com Zanoni Batista. Meus queridos irmãos, boa tarde. Que a doce paz de nosso amigo Jesus possa reinar em nossos corações. Estamos atravessando momentos difíceis, mas vamos crer que Jesus está no leme e que Ele tomará as providências que forem necessárias para a nossa segurança, a nossa paz e o nosso bem-estar. Nós vamos hoje falar sobre as parábolas de Jesus. Mas o que é uma parábola? Parábola é uma narração alegórica que ensina uma doutrina moral. Jesus, como nós sabemos, nada escreveu. Ele começou aos 30 anos a sua pregação, escolhendo os seus colaboradores entre pessoas humildes na região da Galileia, inicialmente com 12 discípulos: Pedro, André, Tiago, João, Levi, depois chamado Mateus, Tomé, Felipe, Bartolomeu, Tiago, Tadeu, Simão o Cananeu e Judas o Iscariotes. Nós, se pegarmos realmente o que está no velho na Bíblia, que é inerente a todas as religiões cristãs, nós vemos que narra ali que Jesus começou a falar aos 30 anos. No entanto, Mateus nos afirma que se fosse colocar em livros, em papéis, tudo o que Jesus falou, não haveria na terra lugar que pudesse guardar todos estes escritos. Então Jesus não começou a pregar aos 30 anos. Haja visto que aos 12 anos ele pregou na sinagoga aos doutores da lei. Um livrinho pequeno que tem lá descrito toda a conversação de Jesus com os doutores da lei aos 12 anos de idade. Também sabemos nós que Jesus, criancinha, não brincava como outras crianças, mas se dedicava nas ruas pedregosas de Nazaré a acalentar, a animar os transeuntes que vinham do Oriente para o Ocidente e que por ali passavam cansados, desanimados da vida. Jesus estava ali orientando-os, animando-os e confortando-os. Então, não podemos conceber Jesus parado 18 anos. Porque nada se fala de Jesus dos 18 aos 30 anos. No entanto, no livro de Tomé e outros, nós podemos ver que Jesus perambulou por toda aquela região, onde é hoje o Irã, Iraque, Egito, né, até a Síria. Jesus andou e pregou. Mas Jesus escolheu os seus discípulos entre aquelas pessoas mais humildes, pescadores de modo geral. E como grande mestre que é, ele utilizou quatro métodos em suas pregações: o ensino, o diálogo, os sermões e as parábolas. O ensino era quando Jesus aproveitava um acontecimento qualquer, e podemos citar como exemplo aos discípulos sobre a falta de trabalhadores para a seara, onde ele dizia que a seara era imensa, mas os trabalhadores eram poucos. Também quando sentado estava próximo ao tanque, aliás, próximo à caixa de ofertas do templo, e viu uma viúva colocar duas ínfimas moedas, e ele disse para os seus apóstolos que aquela viúva havia lhe colocado mais do que todos os outros o havia colocado, porque ela dera do muito que lhe faltava, dera tudo que tinha, enquanto os outros deram o que lhe sobrava. Diálogo, quando Jesus conversava mais demoradamente com alguém, ou era interpelado, quando Pedro pergunta quantas vezes perdoaria uma ofensa, e Jesus respondeu a ele que seria indefinidamente, ou seja, 70 vezes, 7 vezes, e não 7 vezes como Pedro havia perguntado. O diálogo com a samaritana à beira do poço de Jacó, quando ele diz para a samaritana que Deus deveria ser adorado em espírito e verdade. O diálogo com o moço rico e o diálogo, o mais belo de todos eles, quando ele fala da reencarnação com Nicodemos. Nicodemos era um doutor da lei e não entendia como nascer de novo. E Jesus diz para Nicodemos que se ele não nascesse de novo, ele não entraria no reino dos céus. E Nicodemos pergunta para ele se depois de velho poderia entrar no ventre da sua mãe para nascer de novo. E Jesus lhe disse que se ele não entendia o que ele estava falando e que era coisa nossa, como ele iria entender quando ele lhes falasse das coisas do nosso Pai? E Nicodemos depois compreende a grande mensagem de Jesus com a reencarnação. E quando Jesus explica para ele o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. O Espírito sopra, ouve a tua voz, mas não sabe de onde ele veio, nem para onde ele vai. Então, um diálogo lindíssimo que eu recomendo que leiam esse diálogo de Jesus com o nosso Nicodemos. Sermões foram em número de 4 sermões. O sermão do Horto ou das Oliveiras, onde Jesus faz profecias. O sermão do Cenáculo, dirigido aos apóstolos, quando ele fala das moradas da casa do Pai. E o sermão dos oito ais. O mais lindo de todos eles é o sermão do monte, ou das oliveiras, ou também das bem-aventuranças, quando Jesus nos traz lições maravilhosas de resignação, de humildade, de amor, de entrega e devoção à sua doutrina. Os sete ais foi o último dos sermões que eu consegui encontrar, porque falava-se em 4 sermões e eu não sabia qual era o 4º sermão. Mas pesquisando eu encontrei. Foram 8 ais. Ai de vós, fariseus hipócritas! E assim outros ais que Jesus mostrou para nós. E as parábolas? Vamos chegando nela agora. Em número de 35, Mateus fez 17 parábolas, João apenas uma, Lucas 22 parábolas e Marcos fez 5 parábolas. Parece que se nós somarmos vai dar aí 46 parábolas, mas não são 46, são 35 parábolas, porque Lucas repete 8 vezes as parábolas dos seus companheiros evangelistas e Marcos repete 4 vezes as parábolas também. Então, nós trocando direitinho, fica 35 parábolas. Estas parábolas, nós não podemos falar todas elas. Nós vamos citar apenas o título e comentar algumas. Porque tem parábolas de Jesus, creio eu que as 35 parábolas de Jesus dão uma palestra a cada um, né? Nós já temos separadas a do filho pródigo e a do bom samaritano, mas existe uma série de outras parábolas, né, mais 33, que a gente pode converter em palestras, porque todas elas são de uma profundidade imensa. Esta que eu citei do filho pródigo até hoje não tem uma interpretação correta por parte dos outros cristãos não espíritas. O espírita cristão, no entanto, faz dela uma compreensão lógica e com bastante assertiva. As parábolas de Jesus, então, nós vamos citar e comentar algumas. O dracma perdido ou da ovelha perdida. A gente olhando assim não diz nada pelo título. Ela está lá em Mateus 18, versículo 12 a 14, e ela diz que se um homem tem 100 ovelhas, um pastor tem 100 ovelhas, e se ele perde uma destas ovelhas, ele deixa no monte a pastar as suas 99 ovelhas e parte à procura da ovelha desgarrada. E quando ele encontra esta ovelha, ele se alegra porque encontrou o que estava perdido, e se alegra muito mais do que com as 100, com as 99 ovelhas que está a pastar no monte. É a grande alegação de Jesus para nós, ovelhas do Pai, confiadas a Ele, Jesus. Quer dizer Ele com isso que nenhuma das ovelhas que o Pai lhe confiou será perdida, porque Ele, Jesus, irá à procura da ovelha que se desgarrar do seu rebanho. Infelizmente, ainda muitas ovelhas estão desgarradas do rebanho de Jesus. Muitas ovelhas estão desgarradas estando presentes. E nós precisamos estar agarrados e não desagarrados do rebanho de Jesus, ouvindo, seguindo e exemplificando os seus ensinamentos. Só assim nós não seremos ovelhas desgarradas do rebanho de Jesus. Porque aqueles que, embora se digam cristão, mas não seguem os ensinos do Mestre, não procuram se desmaterializar, procuram ainda estar de cada vez mais agarrados aos bens terrenos, são ovelhas desgarradas do rebanho de Jesus. As ovelhas de Jesus têm que ser dóceis, simples, humildes, dedicadas e muito atenciosas para os ensinos vindo do Evangelho de Jesus, a Boa Nova. A outra é da figueira em vegetação. A gente olha assim o título também em Mateus 32, 24, de 32 a 44, a gente vê que figueira em vegetação é essa. É Jesus nos alertando que quando a figueira começa a dar os seus brotos, está anunciando a chegada do verão. O que a gente pode deduzir? O que Jesus queria dizer com isso? O que nós podemos deduzir disto aí? É que o Evangelho de Jesus é a figueira. E quando ela começa a dar folhas, começa a brotar, somos nós, estes brotos, que começam a despontar para o verão da doutrina do Cristo de Deus. É isso que ele quis nos dizer. Depois tem a parábola da figueira estéril. Está em Marcos 13, 6 a 9. Que Jesus, estando no monte e tendo fome, avista embaixo uma figueira e, dirigindo-se a ela para ver se tinha algum fruto, ali nada encontrou. E então ele disse que daquela árvore ninguém comeria mais frutos, porque a árvore que não dá bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Jesus queria dizer aos seus discípulos que eles eram as figueiras, e nós, discípulos da nova era, somos essas figueiras, mas não podemos ser estéreis. Temos que dar frutos. Qual é o fruto que nós podemos dar? O fruto da amizade, o fruto do amor, o fruto da dedicação e da exemplificação dos ensinos do Mestre. É o que nós podemos dizer em rápidas pinceladas da figueira estéril. Depois tem a da previdência, em Lucas 14, 25 a 35. Tem também a da rede, que está em Mateus 13, versículos 47 a 50. Tem a da semente, que está em Marcos 14, 26 a 29, e tem a da torre inacabada. Essa da torre inacabada é interessante, porque Jesus quer dizer que tudo que nós procuremos fazer, teremos que planejar, porque se nós quisermos construir algo e não sentamos antes para calcular o preço que iremos gastar na construção daquela obra, nós podemos deixá-la inacabada. E foi o que aconteceu com esta parábola de Jesus. Aqueles elementos imprevidentes, que não calcularam o que podia gastar na construção da sua torre. E aí o dinheiro acabou e a torre não foi construída. É a nossa própria vida. Nós planejamos para nós uma grande torre de progresso espiritual, mas chega aqui, nós não executamos o planejamento feito antes da encarnação e nos entregamos aqui à cata dos bens materiais e nos esquecemos de construir o nosso tesouro no céu. E o dinheiro da paciência dos nossos amigos espirituais termina, porque quando nós não queremos, eles não nos forçam, deixa que a gente bata a cabeça para podermos aprender mais tarde. E aí nós vamos contar uma pequenina história de um homem que veio à Terra com a missão de construir um abrigo, um lar, para 2.000 crianças. E então ele começou por nascer numa família de fazendeiro muito rico, teve a sua formação acadêmica nos melhores colégios, nas melhores faculdades, veio para a fazenda assumir e logo multiplicou no ramo do café, fazendo negócios excelentes. E o seu anjo guardião, enquanto o corpo dormia, falava com ele: meu irmão, não está na hora de começarmos a construir o abrigo para as crianças? Não, ainda é cedo. Eu tenho que ganhar muito mais dinheiro para construir um abrigo capaz de sustentar 2.000 crianças com todo o conforto e bem-estar. Era o argumento dele. Tempo foi passando, o dinheiro aumentando e a idade chegando. Um dia ele vai fazer um excelente negócio no ramo do café, onde ele ganharia uma fortuna imensa. Mas quando ele desce da porta abre a porta do seu limusine e desce, ele pisa numa casca de banana, bate a cabeça no meio fio e entra em coma profunda. E lá em coma, ele começa a orar e a pedir a Deus uma oportunidade para que ele pudesse realizar o seu sonho da construção do abrigo para 2.000 crianças. E então, se aproximando dele o seu anjo de guarda, o seu protetor, disse a ele: meu filho, para nós é um grande júbilo de alegria sentimos por ver que a sua vocação, seu desejo de construir este abrigo para crianças voltou em toda a sua força e potência. No entanto, agora é tarde. É preciso que nasças de novo. E ele desencarna. Então, meus irmãos, nós não podemos deixar de planejar as nossas construções espirituais. Nem podemos deixar de cumprir as nossas tarefas da terra, achando que amanhã é tempo melhor. Comecemos hoje, porque amanhã não sabemos se clareia o sol para nós na carne ou na espiritualidade. Depois, nós temos também as das videiras e dos ramos. E esta parábola de Jesus, ele conta justamente para mostrar que ele é a videira e nós somos os ramos. Estes ramos que, se podados à luz do Evangelho, darão frutos maravilhosos. Mas se eles não forem bem cuidados, não darão fruto algum. É a videira e os seus ramos. Tem também a história, ou outra parábola, das 10 virgens. Todo mundo conhece essa história, né? É também a mesma coisa da imprevidência da pessoa, da falta de organização, da falta de análise do que tem que fazer, da preparação das coisas que tem que fazer. É 10 viúvas. 5 foram previdentes, mantiveram o combustível para as suas lâmpadas, mas também mantiveram uma reserva para o caso das que estavam na lâmpada acabasse. As outras gastaram a que estavam na lâmpada e não tiveram o combustível para a hora em que se anunciou a chegada do noivo. Pediram então às 5 outras companheiras que dessem ela um pouquinho do seu azeite, e elas disseram: não, vai lá e compra, porque nós compramos a nossa reserva, não podemos dar para você, porque para vocês que vai faltar para nós. E elas então saem, e quando voltam, a porta está fechada e elas não conseguem mais entrar, né? Então é preciso que nós nos atentemos também para essa parábola, para não sermos pegos como as virgens incautas, aquelas que não foram previdentes. Então é preciso que nós estejamos preparados para a vinda do noivo. O nosso noivo é Jesus. Então é preciso que nós estejamos preparados para ele. Tem também a parábola do administrador infiel, aquele em que o Senhor confia uma determinada tarefa e que ele não a cumpre corretamente, né? Nós, principalmente aqueles que desejam ou trabalham mediunicamente, é uma responsabilidade muito grande. É um dom maravilhoso que todos nós temos, mas que tem que ser bem vividos por nós. Precisamos nos dedicar, precisamos nos entregar ao trabalho mediúnico com seriedade e com muito amor em nossos corações, para que assim nós sejamos o administrador fiel e não infiel das dádivas de nosso Pai Celestial. E do amigo importuno, quantos amigos importunos a gente tem, né? Então eu vou contar uma historinha que eu recebi outro dia no meu e-mail, né? Uma senhora recebeu a visita de um anjo. E o anjo disse para ela, era muito rica. E o anjo disse para ela, hoje te prepara, Jesus vem ceiar com você. Ela ficou entusiasmada. Coquetéis os mais finos ela preparou. Comida a mais luxuosa, caviar e tantas coisas mais para receber o Mestre Jesus. Vinho mais fino, tudo preparado. Bate a porta. Não era Jesus. Era uma mulher que não estava a pedir um prato de comida ou um pedaço de pão, mas estava a pedir trabalho, porque ela precisava, ela tinha fome, precisava trabalhar para comer. E a mulher se exaspera com a senhora, manda-a embora e diz que ela estava muito ocupada a preparar um jantar para uma pessoa especial e que não tinha tempo para dispensar com ela, que ela voltasse um outro dia. A mulher, cabisbaixa, vai embora. E ela volta, continua nos seus afazeres, bate a porta novamente. E vem um senhor, motorista de caminhão, e chega sujo de graxa e pergunta a ela, minha senhora, a senhora podia deixar eu usar o teu telefone? Porque o meu carro quebrou ali na esquina e eu preciso chamar um mecânico. E ela exaspera novamente. Você acha que isso aqui é uma central telefônica? Eu não tenho telefone aqui para ser usado por qualquer um. E você, ao sair, trata de se cuidar para não sujar a minha sala de graxa. E o rapaz vai embora, cabisbaixo. Mais tarde, bate a porta outra vez e ela sai correndo. É Jesus? Não era Jesus. Aí era uma criança faminta e que vem pedir a ela um prato de comida. E ela diz para ele, você não tem o que fazer, a esta hora vim me procurar comida? Nós ainda não jantamos porque estamos esperando uma pessoa fina para o jantar. E você vem me pedir, volta amanhã. E a criança vai embora. A mulher volta. Todos os convidados estão ali reunidos, mas Jesus não chega. As horas passam, o cansaço vai chegando, o sono também. Resolveram tomar alguns aperitivos e no sono pegaram. No dia seguinte, ao levantar, ela depara em sua sala com o anjo novamente. E ela então se exaspera com o anjo. Eu nunca pensei que um anjo mentisse. E você me mentiu. Você disse que Jesus viria jantar comigo e ele não veio. Veio, minha filha. Veio 3 vezes. Veio como uma senhora que pedia trabalho. Veio como um caminhoneiro que pedia uma ajuda, veio com uma criança faminta que pedia comida. Você o expulsou da sua casa. Então, meus irmãos, este é realmente um cuidado que nós precisamos ter, porque nós não sabemos como Jesus se apresentará a nós para nos testar e ver se estamos aprendendo o seu evangelho, né? Então, ela considerou estas pessoas como aquele amigo inoportuno que vem pedir uma coisa fora de hora, né? E essa fora de hora pode ser Jesus. Tomemos cuidado. Uma das mais bonitas parábolas de Jesus é a do bom samaritano. O tempo corre e eu não posso mais estar discorrendo sobre estas parábolas. Eu vou só falar rapidamente a do bom samaritano. Um homem descia de Jerusalém para Jericó. Assaltado no meio da estrada, levou muitas chibatadas e foi despojado de tudo que tinha e deixado ao lado da estrada, semi-morto. Em seguida, descia pelo mesmo caminho um sacerdote. Olhou e passou de lado. Em seguida, um levita pelo mesmo caminho passa, olha e passa de lado. Um samaritano que descia em viagem, passando pelo mesmo caminho, olha, se compadece, desce do seu animal e trata das feridas daquele elemento com vinho e mel. Depois de o cuidar, coloca em seu burro, o seu animal de carga e leva para uma estalagem, onde lá cuidou dele. No dia seguinte, disse ao estalajadeiro: aqui tem 2 moedas, cuida dele muito bem. Se algo gastares a mais, eu vos reembolsarei na volta. E aí Jesus pergunta a aquele que lhe perguntara quem era o seu próximo, que era um fariseu hipócrita, que não queria entender a mensagem de Jesus do próximo. Jesus então pergunta para ele: quem você acha que é o próximo deste samaritano? Deste elemento que for assaltado, o samaritano, o sacerdote ou o levita? E ele disse: o samaritano foi o próximo. Faça como ele e viverás também. Depois nós temos do fariseu e do publicano, a do samaritano em Lucas 10, 25, 37. Fariseu e o publicano em Lucas 18, 9 a 14. Do festim das bodas, Mateus 23, versículo 1 a 14. E Lucas 14, versículo 16 a 24. O filho pródigo, que é uma parábola que até hoje não está sendo bem interpretada, é Lucas 15. O grande julgamento está em Mateus 25, versículos 31 a 46. A do grão de mostarda e do fermento. Essa todos os evangelistas repetiram. Mateus 13, versículos 31 e 32. Marcos 4, 30 a 34. Lucas 13, versículo 18 a 19, e é o grão de mostarda, Mateus 13, 33 a 35, e Lucas 13, 18 a 21, que fala sobre o fermento. O joio e o trigo, está em Mateus 13, 24 a 30, e 36 a 43. O juiz inócuo, que está em Lucas 18, 1 a 8. A do mal rico é aquela história de Lázaro, o leproso, né? Todo mundo conhece essa parábola dele. Eu tenho até quando? Mais 8 minutos só? Mais 7, né? Hein? Pode. Então eu vou falar sobre essa aqui do Lázaro, porque eu gosto muito do Lázaro leproso, né? Então, cadê o Lázaro? O Lázaro, ele era um leproso que disputava as migalhas que caía da mesa do rico com os cachorros, né? O que dava ele pegava, né? Esse rico desencarna e vai para o lugar devido, às trevas. Lázaro, um pouco tempo depois, também desencarna. E de lá, entre o lugar em que Lázaro é colocado e o rico é colocado, há um abismo imenso. Então esse rico ora a Deus e pede para que ele mande Lázaro na casa dele, para que Lázaro converse com seus irmãos, para que os seus irmãos não caíssem na mesma situação que ele estava, nas trevas e no sofrimento. Então, foi dito para ele que não era possível, que eles tinham lá a Moisés, que o ouvisse. Aí ele disse novamente: mas se Lázaro for lá, eles vão ouvir. Ele falou: não, não vão ouvir. Então, deixe que o Lázaro venha aqui, coloque um pouquinho de água na minha boca, que estão secas. Ele disse assim: entre lá e cá não há como passar. Lázaro não pode vir cá. Lázaro estava na luz e ele nas trevas. Então veja bem, meus irmãos, que essa história de Lázaro, ela é muito boa para todos nós. Porque se nós sofrermos com resignação e humildade, é preciso que se diga que sofrer com resignação e humildade não é deixar de procurar um meio de aliviar as nossas dores, não. É não blasfemar, é não reclamar demais, porque a gente reclama demais com tudo. principalmente de Deus. Ah, Deus me esqueceu. Deus não esquece ninguém. Os nossos guias espirituais não nos afastam, não se afastam de nós. Nós é que nos afastamos deles. Então, portanto, Deus não nos esquece. Nós é que nos esquecemos dele. Né? E ele deixa que as coisas aconteçam para que nós acordemos e retornemos a ele. E como filho pródigo que chamamos, o encontraremos de braços abertos a nos agasalhar, quando nós arrependidos voltarmos. Então, nós precisamos tomar bastante cuidado para não sofrermos mal, sofrermos bem. Porque nós podemos, tem até aquela música que diz, né? Sorri da sua dor, mas eu te quero ainda. Não é isso? Então vamos sorrir da dor, mas vamos procurar aliviar a dor. Não tem problema, né? Não podemos nos revoltar. E Lázaro fez isso. Lázaro não se revoltou jamais, foi humilde o tempo todo. O rico era soberbo. Ele não era capaz de dar a Lázaro um pedacinho de pão. Você que dispute com os cães aí que caem no chão, né? Era essa o dele. E tem o reino dividido. Você sabe essa parábola do reino dividido? Reino dividido é quando acusavam Jesus de estar curando, expulsando demônios ou demônios. É em nome do Satanás. Aí Jesus disse assim: se o Satanás me dá forças para que eu liberte pessoas dos seus, do seu mandato, do seu grupo, ele está lutando contra ele mesmo, ele vai se dissolver, ele vai acabar, porque ele está lutando contra ele mesmo, ele está me dando força para tirar os demônios dele, que estão perturbando as pessoas, né? Agora, ele diz que eu obro em nome de Deus. E se Deus tira demônios, Deus está acrescentando, não está dividindo. Deus está somando mais um liberto ao seu rebanho, né? Depois ele tem do reino dos céus, né? Onde ele aproveita dizendo para todos nós que o reino dos céus está em nós, não está em lugar algum. É preciso nós encontrarmos o reino dos céus. Encontra-se com tranquilidade, amor, verdade e justiça implantado em nossos corações. Tem do rico insensato, outra parábola. Tem a do semeador, que é uma parábola também muito bonita. Tem do servo vigilante. Tem do tesouro escondido e da pérola valiosa, né? Tem dos credores e dos devedores. É também uma parábola muito bonita. Depois tem uma divisão dela que fica só com os devedores, que está lá em Lucas 7, 36 a 50. Tem uma outra parábola que fala de dois filhos. É Mateus 21, 28 a 32. É quando o Senhor diz assim ao filho: vá para a vinha trabalhar. E ele fica bravo e diz: não vou. Mas imediatamente ele, arrependido, vai para a vinha e trabalha. Ele vira para o outro filho e diz: vá para a vinha trabalhar. Ele diz: sim, papai, eu vou. E não vai. Qual dos dois fez a vontade do Senhor? Hã? Aquele que disse que não ia e foi, ou aquele que disse que ia e não foi? É aí a hipocrisia do ser humano. Nós dizemos isso muito ao nosso Pai Celestial, que não vai fazer e faz, né? Deixamos de policiar a nossa mente, que ela tem uma velocidade imensa e fica, às vezes, a inventar coisas mirabolantes para burlar as leis divinas. Ah, isso aqui ninguém viu, ninguém vê, mas vê tudo. Nós, disse Paulo de Tarso, nós podemos tudo, mas nem tudo nos convém. Ele dizia: eu posso tudo, nem tudo me convém. Isso aí, gente, quando é que a gente vai começar a pensar assim, hein? Que eu posso tudo, mas será que eu já sei escolher, dentre esse tudo, aquele que me convém, aquilo que não vai prejudicar a minha ascensão espiritual? Que nós vivemos só para os bens terrenos, apegados de tal maneira que ao desencarnarmos ficamos rodando em torno daquilo que construímos, perturbando às vezes o nosso próprio lar. Vamos começar a desapegar das coisas materiais, né? Vamos esquecer das coisas materiais um pouquinho. Não quer dizer que vamos abandonar, desvalorizar, não. Nós podemos usar como usufrutuário e não como dono de nada, né? Isso nos disse também, eu acho que eu já até contei isso aqui, o Arthur, rei Arthur, quando estava para morrer, ele reuniu os seus generais, os médicos que cuidava dele, e deu a sua última ordem, que foi obedecida, porque lá na época do reinado se obedecia até o rei morto. E ele disse: eu quero que com a minha morte o meu caixão seja conduzido pelos meus médicos. O general olhou para ele, de confiança no general, olhou para ele, mas não falou nada. Eu quero mais. Eu quero que todo o ouro e prata que conquistei nas minhas batalhas sejam jogados na rua por onde o meu caixão vai passar. O general regalou um olho enorme. E quero que as minhas mãos vá para o lado de fora do caixão. Aí o general não aguentou. Majestade, peço desculpas, mas tenho que perguntar: por que os médicos carregaram o seu caixão? Para provar a eles que, apesar dos conhecimentos médicos que têm, não conseguiram vencer a morte. Mas, majestade, o seu ouro pelo chão, a sua prata, para mostrar que desta vida não se leva nada. E as suas mãos para o lado de fora? Para mostrar que quando eu cheguei na terra, eu cheguei com elas vazias e volto para o mundo espiritual com ela também vazia. Veja bem, por que tanto orgulho? Por que tanta ganância nossa? Por que tanto desejo de posse que nós temos? Se o que nós precisamos para viver bem, decentemente, é tão pouco. Só que nós não usamos, gostamos de abusar. E isso aí, Deus vai cobrar de nós tudo isso. Tem também uma parábola chamada dos dois fundamentos. Está em Mateus 7:24. É quando Jesus fala na construção, né? Quando você for construir sua casa, construa sobre a rocha. Onde dá o vento, a chuva bate e ela está firme, não cai. Não construa sua casa sobre a areia, onde o vento dá e a chuva bate e desmorona tudo. O que queria Jesus dizer com isso? Quer dizer que as nossas construções espirituais têm que ser realizadas em bases sólidas, dentro de uma moral profunda, retratando lá a parte da conversa de Jesus com Nicodemos, né? Aquele diálogo maravilhoso, onde nós vamos ver o que Jesus diz que nós necessitamos para herdar o reino dos céus, né? Para voltar a Deus melhor, é preciso que nós sigamos os ensinamentos que Jesus veio trazer para nós. É preciso que nós sejamos humildes, dóceis e bondosos, amorosos, fraternos. É preciso que nós sigamos o Mestre, porque Ele é o caminho, é a verdade e é a vida também para nós. Esta parábola dos fundamentos está em Mateus 7, 24 a 27 e Lucas 6, 46 a 49. Tem depois a parábola dos dois servos, dos lavradores maus, dos dois servos, está em Mateus 24, 45 a 51 e Lucas 12, 35 a 48. A dos lavradores maus está em Mateus 21, a 33, 21, 33 a 41, Marcos 12, versículo 1 a 12 e Lucas 20, versículo 9 a 18. Tem também aquelas que a gente confunde muito, né? Dos primeiros lugares, né? Será que a gente interpreta bem o que é isso, né? Quando você for convidado a um festim, não sente no primeiro lugar, porque aquele lugar pode estar reservado para alguém e vir o dono da festa e dizer: ceda o seu lugar para fulano e você vai sentar lá atrás, né? Não é com relação a este lugar material, né? Os primeiros lugares para nós são aqueles chamados por Jesus. Primeiro foram chamados os profetas, depois os pastores das igrejas, depois foi chamado todos os outros sacerdotes e, por fim, os trabalhadores de última hora. Nós, espíritas, os apóstolos da última chamada, os apóstolos da nova era, que vêm à Terra para restaurar, reviver e trazer a simplicidade pura da doutrina de Jesus. Nós somos este trabalhador de última hora que tem direito a sentar no primeiro lugar, porque nós fomos chamados, não atendemos. Agora, chamados novamente, atendemos ao Mestre Jesus. Servos inúteis, aqueles que não honram os trabalhos que lhes são destinados, E tem a última que nós temos aqui, a 35ª, que é a dos talentos ou das minas, que está em Mateus 25, 14 a 30 e Lucas 19, 11 a 27. Então, meus irmãos, eu concito aos nossos irmãos, todas estas parábolas estão aqui, neste livro. Este livro deve encontrar-se ainda lá não sei se aqui nós temos, mas lá na Federação deve ter ainda. É o Novo Testamento, é a tradução de Haroldo Dutra Dias, do original, ou seja, do primeiro livro escrito em grego. Então, está aqui todas essas parábolas muito bem explicadas para todos nós. Vamos ler as parábolas de Jesus. Que Ele nos ampare e proteja, que Maria nos cubra com seu sagrado e divino manto, aliviando um pouco as nossas dores e aflições. E lembrando aos nossos irmãos, estamos vendo aí secas, a falta de água constante. Vamos economizar, vamos tratar bem a Mãe Natureza e vamos nos lembrar da advertência de Jesus. Não desesperar jamais. Aquele que perseverar até o fim, vencerá. Sejamos, pois, vencedores. Que Ele nos abençoe.